Capítulo 9. Para fugir, julgo que ele aproveitou uma migração de aves selvagens. Na manhã da partida, arrumou muito bem o seu planeta. Limpou cuidadosamente os seus vulcões ativos. Possuía 2 vulcões ativos. Era bastante cómodo para aquecer o pequeno almoço da manhã. Possuía também um vulcão extinto. Mas como ele dizia, nunca se sabe. Limpou também um vulcão extinto. Se estiverem bem limpos, os vulcões ardem lenta e regularmente sem erupções. As erupções vulcânicas são como o lume na lareira. Evidentemente, na nossa Terra somos demasiado pequenos para limpar os vulcões. É por isso que eles nos causam tantos aborrecimentos. O príncipezinho arrancou também com alguma melancolia os últimos rebentos de embondeiros. Pensava nunca mais regressar. Mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram nessa manhã extremamente ligeiros. E quando regou a flor uma última vez e se preparava para a colocar ao abrigo da redoma, sentiu vontade de chorar. Adeus, disse ela à flor. Mas ela não lhe respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossicou, mas não foi por causa do seu catarro. Eu fui tonta, afirma ela por fim. Peço-te desculpa. Tenta ser feliz. Surpreendeu-o a ausência de reprovações. Ficou ali meio desconcertado, a redoma no ar. Não compreendia aquela doçura calma. Mas sim, gosto muito de ti, disse-lhe a flor. Tu não sabias de nada por culpa minha. Isso não tem importância nenhuma. Mas foste tão tonto quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma. Já não a quero. Mas o vento... Não estou assim tão constipada. O ar fresco da noite far-me-á bem. Sou uma flor. Mas os animais... Tenho de tolerar 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Parece que são muito bonitas. Se não quem me virá visitar, tu estarás longe. Quanto aos animais grandes, eu não tenho medo de nada. Tenho as minhas garras. E ingenuamente mostrou os seus 4 espinhos. Seguidamente acrescentou. Não arrastes um momento. É enervante. Decidiste ir-te embora? Vai. Porque ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa.